Quer fazer um curso superior de tecnologia em 2 anos que oferece as melhores possibilidades de emprego e de crescimento? Então venha para a Faculdade INED Jundiaí. O vestibular é no dia 16 de fevereiro. Inscrições abertas. www.faculdadened.com.br. Vestibular 16 de fevereiro. Para mais informações, ligue 4526-6300. Entre para a Faculdade INED e resolva sua vida.